789, livrando agora o nível 160 para 4.000 pés. 789, descida para 5.000. Positivo. Eu vou lhe informar o tráfego da Avianca Oceaner, o equipamento Airbus. Está na sua posição de 12 horas, afastado 23 milhas, está passando 130 subindo. Ah, vendo que pega ele agora 2.600 pés abaixo da gente, de 11 para 12 horas, ou 2.789. Positivo, esse de Kess é um super equipamento, na verdade. Esse é o bom. B20, autorizado, chama táxi. Fala táxi, gol 620. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 6918, Lisona, se escuta. Azul 6918, boa tarde. Táxi lento via Alfa, mantente da Juliette. Informo, o portão será o 03. Aeronave está iniciando o pushback agora no portão. Alfa mantém antes da Juliette, ciente do aeronave que está iniciando o pushback 03, será o 9. Azul 6918. 31, início de vetoração. Foi na proa 300 nessa proa, continue subindo para o nível autorizado, 1620. Mas se perder contato rádio com o controle, quando estiver a 30 milhas, afastado de Salvador, vai voar direto destino. Passarei 2231. Ok, é a proa 300, subindo até o 1620, caixa faz comunicações 30 milhas afastado de Salvador, voa direto destino. Temos uma informação agora na nossa frente. Autoriza aí para... Ok, manter a esquerda umas 5 milhas, a esquerda dizer as formações? Está autorizado. Ok, 2.6.1. Cascavel 5.9, foi para o Serra Vitor 366, está autorizado a aproximação, Renato. Cascavel. Serra Vitor 366, livre, autorizado a chegada, o Cascavel. 9.8, ele é 6.2.0. Oceano 6.2.1.0, desça para 4.000. 4.000, 6.2.0. Vamos estar mantendo a 2.5.2.6.3. Vai passar a formação, depois direita para o 300, de acordo com a instrução. Aí a gente vai... Controle Salvador, gol 1097, boa tarde, decola 2.000. Saiu 2.2.3.1 para o 320, ok? Ok, curvando agora 3.2.0, 2.2.6.1. Oceano 6.3.1.4, chame Recife, frequência 1.2.6.8.5, câmbio. Oceano 6.3.1.4, é o controle inclined. Chame Recife 2685. 6314, 205, boa. Boa. Azul 2789, como já foi observado pelo seu super equipamento, o senhor já superou o braço há muito tempo. Afirmo. Controle Salvador, espera mais uma traduzida. Desça para a altitude de tráfego, Thiago Michael Mel. Oceano 6210, é possível 2.10 mais? Agora, reduzindo 6.210. Ok, já que o senhor inicia a redução para 210, eu vou lhe autorizar 2.500 e encurtar sua trajetória daqui a pouquinho. Ok, 6.210. Controle Salvador, gol 1.097. 1.097, prazer falar. Está em contato com o radar, prossiga como autorizado. 7.360, então. Atenção, 10.97. Papatango Lima, Juliette Lima, está autorizado voar direto de destino, chame Recife 251. Direto ao destino, Recife, agora é 1.251, mais uma vez, nosso muito obrigado e pela sua excelente prestação de serviço, um abraço ali, Zanon Novo Lima, Juliette Lima. Muito grato, um grande abraço. Juliette Café Quiquilo, qual é a razão de subida que está empregado? No momento, 300 pés. Ah, ok, 300 pés. E o passarinho 2.2.3.1, a razão de subida? Isso com a torre 395, com o meu desenho. Pode manter ainda a proa 320, 800 pés, está passando 080, subindo sem restrição. Ok, mantém sua escuta, 2.2.3.1. Cascavel 5.9, qual a sua velocidade agora? No momento está mantendo 250 indicada. Ah, uma boa velocidade. E tem condições de manter até o Serra Vito 372 essa velocidade? Com a chance. Muito grato, manter a velocidade até o Serra Vida 372. Oceano 6210, desça para 2500 e voe para o Serra Vida 366. Gran Siguiera ao lado da gloriosa Força Aérea Brasileira, com a velocidade bem inferior à sua, pode reduzir até 180 nós agora, Oceano 6210. 180, manda 366, e temos 10 Positivo. Azul 2789, para sua informação. Tráfico 12 horas, 15 milhas, passo 90 para 160 no rumo no Alasca. Já, CXT, o tráfico não fica, azul 2789, obrigado. Papapapá, Charlie Mike Romeu. Desafio, controle. Ela tem que fazer uma curva à esquerda, se aproximar lá da ilha de Capari. Sim, aí, Charlie Mike Romeu. Poderia continuar um ajuste? Posso sim, capitão. 1-0 no 5.2. 1-0 no 5.2, Charlie Mike Romeu. Controle, boa tarde, bom 8-69, bom 9-9-3. 8-9, Salvador, adentro para 8.015, chegada bom. Ajuste no 0 no 5. Pro gol 1869. 8 sobrou, momento. Dada volta com 8-69. O azul 2789 desça para 4000. Colocando 7 saída coral. Azul 2789 desça para 4000. Está superando o tráfego informado anteriormente. Desce para 4000 pés agora, 2789. Pelo Serra Lima, controle, acione normal, você que o equipamento responde. Gente, Lima, estima o pouso é o Zuno 900. Gente. Pode dar exemplo no 097? Escavel 59, passo Serra Vida 366, aproximação, agradeço a sua colaboração. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre 1-1-1-8-9-5 e até uma próxima oportunidade, Cascavel. Muito obrigado, torre 118-95, Cascavel. Próxima oportunidade, vai Lefa ou Coronel Sosópico, 1097. 1097, chame Recife, frequência 1260, efetue a solicitação, boa viagem, até a próxima. Obrigado, 260. Charlie Alfatango, chame a torre agora, 1-1-8-9-5 a 500 pés e solicite instruções, Camilo. 1895 para instruções de ingresso e pouso, grato, boa tarde. Oceano 6210, RNAVE autorizado. RNAVE, RNAVE, RNAVE, Azul 2789, descida para 4000, reduza para 180 nós. 1-8-0, Azul 2789, está presente. Procedimento 2231, direto destino. Direto de China, B10-161. Serve a vertical do aeroporto, depois direto bata sinal autorizado. Até a vertical do aeroporto, depois bata quando autorizado, sai patrão. No hospital aeroporto, na estrada do corpo, ok? Ok. Número 20, decorado aos 40, chama o controle 20 desse outro lugar. Obrigado, bom trabalho. Ela já tem que entender, então, na vertical do, da estrada do Coco, próximo ao aeroporto aqui no Travês Norte da Correia de Controle. Gente, vai manter a vertical da estrada do Coco, próximo ao hospital do aeroporto, o Tchara Fatal. Passou 372, baixado provável, Cascavel 59. Cascavel 59, tráfego avistado, pistolo 0, pouso autorizado, ventura 30 graus, 89. Livre pouso, cabeceira 1-0, Cascavel 59. 60, autorizado, confio, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Mótica, Tanguru, 10, Tuvaga, Zuluro, Meia, Pouso, Bu, conforme plano. Transporte 5507, Luda 08, ao controle, Salvador, até 3835, Porto 8. Correto, são 3835, chama para pushback acionamento. Vamos lá. Tá, Lima, qual o estimado para o povo, hein? 1900, estimado para o Cruciânico. 1900, anotei. Pelo Juliette Quebec-Vilo, está pronto para o primeiro lançamento. Positivo, livre. Faltará acender no Quebec-Vilo. 1869, desça para 5000. 5000, 8-9. 162-00, faça Serra Vita 366, nossos agradecimentos. Cheque o trem, chame torre, 11895. 3265-6200, boa, chegada de abraço. Boa, azul 2789, reduza a velocidade de aproximação e efetue o cheque pré-pouso. Reduzindo para a velocidade de aproximação, azul 2789. 6210, centro do tráfego, pode saber 372 baixar para lá. Pois não, 372 baixar para lá, 6210. Paulo, vou no 69, precisa de acionamento no 02. Vou no 69 agora para iniciar o push, número 2 do setor. Guarda. Controle, autoriza pro direto para o destino, para o que Serra Lima, ideal 243. Eu acabei de comentar aqui com o meu assistente. Está autorizado prosseguir. Exato, Tom. E o Serra Lima, direto, destino. Escavão 59, no Celos 43. Tem condições de liberar a pista via Parque Soiado? Afirmativa, só confirmando a Parque Soiado, pode dar sua sua faixa militar? Negativo, é sua direita, libera a pista pela direita. E assim que ultrapassar o ponto de espera, mantenha a posição e chame solo em 21.9. Está levando a pista aqui à direita, o Cascavel 59. Ponto de espera, ponto pronto, torre 118.95. Com 1015 no ajuste, um bom voo. Autorizar o saque até o ponto de espera, quando lá pronto, 1295, mil. Obrigado. Solo é o Cascavel 59. Do outro lado. Delta mantém em posição e chama a torre 118.95. Sim, chama Delta, na Delta chama a torre 118.95, Cascavel. Alô, vou 169, autoriza o funcionamento do motor na posição, cara, não tá atrás. Vou 169, a aeronave já tá livrando a reta, agora tá autorizado, puxa acionamento e chama para táxi. Autorizado, semana para cá. Tô no 69. Tática. 1895, vai chamar a torre, um bom fim de semana, grato pela colaboração. Boa. Fizeram 3, 1 hora, Reinaldo Souza, acionado para segurar a Hertha, os nervosos da Avianca na final de aproximadamente 3 milhas. No setor nordeste, então, do aeródromo, está livre de decolagem, o vento 130 graus, 109, Guardião 01. Quero desculpar, o ajuste é 10 no 5.2. 372. Vou chegar minha 210, tráfego tipo helicóptero, decolando da pista 17, sem interferência no eixo de aproximação, o vento 120 graus, 109. Ok, Brooklyn, 210. Azul 2789, centro do tráfego, ativa aproximação, acho que está livre, reporte seu avião 372. Reporte seu 372, Azul 2789. Correio Cascavel 59. Cascavel 59, mantenha a presente posição, aguarde para o cruzamento. Está aguardando o Cascavel. Boa tarde, não pode ser, pode estar pronto. Tem condições de decolagem imediato, então logo a pista esteja liberada? Afirmativo. O TAM 3145, ali mantém o fuzil. Ali mantém o TAM 3145. Próximo, quero ver. Recife, 260. Obrigado, senhor. Parabéns pelo trabalho. Continua assim. Até a próxima. Até. Você gosta de transferir de Verona? Pode transferir de Verona. Cascavel 59, cruzamento imediato autorizado até o pátio militar. Estacionado por quanto beleza? Gente, autorizado o cruzamento imediato, Cascavel 59. 1869, reduza para 220 mais. Só para frente, bom, 869. Cascavel 59, frequência livre, ao estacionar. Tá. Hotel, chame só 21 no ar. Boa. Já Vitor 3, já ajudou, Juju, 2789. Tanto 3145, vento 1 no 0 graus no 09, decolagem, autorizada a pista no vela. 0-3-1-4. Azul 2789, continua a aproximação, pista no 0, aguarde pista livre. Aguardando. O azul 2789, informação de tráfego, temos helicóptero, decolou a pista 17, está passando do aeródromo Salvador na Pôr Nordeste. Não interferirá na sua aproximação, aguarde pista livre. Gente, aguardando, azul 2789. Guardião 01, transferência, controle 208. Confirme quantas milhas vai passar? No máximo 10 milhas só. Vai transferir as presentes. Gente, controle 208 até o regresso. 208 até o regresso, Marcão. Tarde para Vera Cruz, confirma a parte que se encontra. Está passando limpa aquilo bravo, que é o solicitor, João Salvador, vai se pôr, Serra Naval, vem de aéreo. Lima aquilo bravo, ciente. Confirma o horário da notificação? Foi um plano de voo, foi o plano de voo, foi 19 e 15. 19 e 15, ciente, não posso dizer no sistema, guarde, vamos checar e aguarda para a cópia. Positivo, anotei, sempre na escuta, câmbio. Sempre na escuta, só, muito grato. 48, controle 120, décimo outro, Lugas. 308, obrigado, então, 3145. Voo 1869, está autorizado sim. Porém, inicia uma curva agora do Serra Vitor 366. A partir do 366, RNAV autorizado. Sim, esquerda 366, a partir dele é autorizado. Descendo para 2500, voo 1869. Projeto 3145. 3145 é o controle. Está em contato, radar, sob sem restrições, após dormir o Leda Lederone. Sem restrição, Leda Lederone. 3149. 1169, autorizado táxi para o ponto de espera da Piscina 0, via táxi índia à direita. Do ponto de espera, quando pronto, Torre Salvador 118, 1095, com 1015 no ajuste, bom voo. Direita índia, ponto de espera 10118, 95, 1015, obrigado, gol 1169. Oxalé 6210, autorizado parte principal via Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 6210. Lima, aqui o Bravo, na escuta. Papatango, Lima, aqui o Bravo. 5, fechou o controle, meu cordial. A senhora identificação. Lima, aqui o Bravo, 1169. Então, 1000 pés, rotatória CEASA, chame a torre 11895, solicite instruções. 1895, chama a comércio. 1205, contato radar, azimuth 223 a 61 milhas, câmbio. Tatiana de Mike Romeu, até a vertical do CEASA aguardando. Reporte na vertical do CEASA, Tatiana e Mike Romeu, temos 737 da Gol, ingressando agora a final para cima zero, para evitar o pulo simultâneo. E aí, Tatiana e Mike Romeu. Azul 2789, no solo 50, direito 121 decimal 9. 1219. Solo, Salvador Lisboa, Azul 2789, Grão. Azul 2789, boa tarde, autorizado, Pátio 3 via Alfa Kilo, atente ao balizador. Pátio 3, Alfa Kilo, atentará. Olha, Bravo. Papatão Lima, Kilo Bravo, vou checar do plano do senhor para 1930. Então, em dentro de 10 minutos, deve aparecer aqui no sistema. Foi checado no, junto à sala S no sistema o plano para 1930. Então, em dentro de 10 minutos, o plano aparecerá no sistema para a cópia. Romba 05, aguarde, mas não será autorizado o 369. Eu vou até lhe informar o motivo. Ele é conflitante, o ponto do 369 é conflitante com a saída árvore. Então Salvador normalmente autoriza o 368 ou o 366. A princípio o senhor vai manter a proa e posteriormente eu vou lhe informar qual ponto o senhor vai usar, mas com certeza não será o 369, tá bom? controle, Charo Michael Del, passando a Ceasa. Gente, 737 da Gol, exatamente agora no... Correção. É, em torno de 4 meses a cabeceira no zero, aprisado final 17, aguardando a autorização para o pouso. Ciente, Charlie Michael Romeu, viu lá o caramada, Gol. Ok, então enquadra-se como número 2 para aproximação, porém o número 1 para a pista no 7, ok? Ciente, Charlie Michael. 1169, decolado 52, controle 20, décimo 8, verdade. 1208, obrigado, 1169. 1869, pista no 0, pouso autorizado, vento 30 graus, 8 nós. Pouso na pista 10, com 869. Aí chegou 1169. Contato radar, suba sem restrições. Após 2000, lê da lei da morte, ok? Sem restrições, após 2000, lê da lei da morte, né? Ou 1169. Sistema de chão para a cópia. Para o táxi, 3235 com 763 horas valores. 160 a bordo? Afirmo. Registrando 3835, autorizado. Táxi via Pátio Índia, no ponto de espera Torre, 118-95, 1015, no ajuste, Mongol. 05, por favor, sobre água, desça sem restrições para 2 de guiante. Tatá, Tatá, Charlie Mike Romeu, pista no 7, pouso autorizado, vento 120 graus, 8 horas. Autorizado, pouso no 7, Charlie Mike Romeu. No 869, no solo 55 direita, via Foxtrot 129. Foxtrot 129. Trot 3145, chame Recife 1251. Pátio principal via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10. Recordado aí. Pronto, cabe. Azul 3591, autorizado para Vitória, via Golf 677, nível de voo 1160. Decola da pista 10 com curva direita, perfil de saída coral. Transponder 5557, controle Salvador, opera em 120.8. Gente, transporte um passageiro. Gráfico. Curva direita, saída coral. Transponder 5-5-7, controle 120.8. Correto, azul 2591, não chama para pushback acionamento, parte 3. Muito obrigada. Ó, comandou, é o TAM 3190, passando Serra Vida 372, abaixo da travada, muito boa tarde. Boa tarde, TAM 3190, tráfego avistado, vento 120 graus com 089, ajuste de altímetro no 015, a pista é a 10, tem um pouso autorizado. A pista 15, olha, a pista 10 está autorizado com 1015, TAM 3190, obrigado. TAM 3835, decolado ao 58, controle 120, decima 8, reverso. 1208, TAM 3835, bom trabalho. Controle Salvador, uma boa tarde, esse é o TAM 3835 da EL. TAM 3835 é o controle, está em contato com o radar, prossiga como autorizado. 3835. Salvador, boa tarde, azul 69, 19, informação é sua e autorização Campinas no 320. Azul 6919, boa tarde, X-ray, confere, pronto, cópia. Prossiga. Azul 6919, autorizado Campinas, via Upzulu 10, Cubave, Upzulu no 6, nível de voo 320. Decola da pista no 0, curva direita, saída Tael, Leda, Motiva, transponder 5544. Controle Salvador, pera em 120, décima 8. Autorizado Campinas 320 via Upzulu 10, Cubave, Upzulu 16. Decolando da 10, curvando à direita, perfil da Dael, Leda, ótima. Senhora 5544, controle 1208, azul 6919, estamos no gate 3. Correto, azul 6919, chama para puxar o estacionamento. 6919. Paulo, olha pra passando Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, prossiga. Gente, ainda não apareceu no sistema, acredito que dentro de instante já vai aparecer. E chama para a cópia. Lima Quilo Bravo. TAM 3190, autorizado parte principal via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Romeu Bravo, Serra Serra, controle. O Serra Serra decolou do Xia, continua ao Dorrei. Mantém acionado 2222. Positivo, prossiga em voo direto para o Dorrei. O transponder permanece aqui, transponder especial. E chame na final para a ponta. Afirmativo, vamos fazer o relato novo. E vai chamar a semana novo do Bravo Serra Serra. A Serra November India Eco, plano Yankee conforme rota do plano de voo, nível inicial 100, decola da pista no 7, curva direita, saída Arbor 1, transponder 5563, controle Salvador 120, décima 8. Passa o Passando Lima, Quilo Bravo, controle 120, décima 8. Confirma a POP, autonomia e pátio. 1208, passe de largada vai pé e o POP 02, autonomia 6 horas. Gente, Lima, Quilo Bravo, paracionamento a 2895, um bom voo, ajuste 1015. Bravo, vou passar. Tá passando Lima, Quilo Bravo. O Lima, Quilo Bravo, táxi autorizado até o pátio, até a papá. Você vai acionar e vai me soltar o que você vai. Acima, acionamento e táxi para papá, pelo lado. Positivo, Romba 05, está autorizado a próxima saída. Tran 3835, chame Recife. A frequência é 125, ora. 1251, chama na Recife o Tran 3835, aborda. Boa. Agora para o controle, desça para 5.000, chegada a 1.015. Azul 4206, este controle tem uma outra opção para a vossa senhoria. Ajustar 1.0.1.5, descer para 4.000 pés e voar direto para o Serra Vitor 368. Sempre em breve, se for possível, a gente encurta um pouco mais a sua trajetória. Prossiga. Perfeito. Serra Vitor 368, descendo para 4.000 pés, não tendo mais. Ah, positivo, livre. Apenas para sua informação, tráfego na posição de 10 horas, 4.7 milhas, é uma aeronave de pequeno porte, mantendo 1.500 pés nos corredores visuais para Salvador, rumo Nordeste. Apenas para sua informação. Câmbio. Positivo, frequência livre, cara. Bomba 05, está passando agora o Serra Vitor 366, reduza para aproximação, efetue o cheque pré-pouso e chame a torre 1895 para instruções, Gabriel. Operar agora 2895 graus. Salvador, rumba 05. Salvador, aqui é o rumba 05. na plataforma da Renata no Zé. 105, eu parto o CAV 372, título 0, baixar travado. Cadeiro 372, já entrei, baixar travado. Aguento Delta Fox, acione transponder 0121, prossiga visual corredor e chame Paripe e ajuste Mi 15. Eco Delta Fox. Seu ouvido, Ranger Juliette, chame a torre 11895, solicite instruções para pouso. Boa noite, gente, rumo 05, avistado que está 10 todo autorizado, vento 120 graus, outro mais. Força para rumo 05. Instalador, Papatango, 23 de leite. Papatango, 23 de leite, está presente, 3 final no 7, chame curta final, baixar para lá, de fábrica. Curta final, baixar para lá, de fábrica. Serra Golf, executa a aproximação, Renato. Muito bom. Então vamos pro Serra Vitor 5 solas 1-1, táxi pátio 5, não, pátio mensal, frequência de estação. Na curta final do 7 de Pedro Juliette. Vitor Juliette, pista no 7, vento 120 graus 19, pouso autorizado, pista no 7. Poderia confirmar o vento do Pedro Juliette? 1-0 graus, 1-0, 110 com 10, Júlio. Ah, foi Júlio, né? Caixa, né, 6201, informação aqui, Lex 3, informa o nível aprovado 360, copia ou aguarda a coordenação. 36, copia. Caixa, né, 6201, autorizado Galeão, via UP 9857, Moussul, nível de voo 360. Decola da pista no zero, com curva à direita, saída da EO, Leda, Irumi. Transponder 5567, controle Salvador, opera em 120.8. Autorizado, Daniel, 6267, Leandro, 6267. Quer dizer, alguém de luta? Responde 6267, controle 208. Correto, Xandé 6201, chama para puxa Delta Fox, direto para a rotatória, Thiago. Rotatória, senhor. Autorizado, repartir o Joana no pote 4. Observa, Serra, me escuta. Positivo, prossiga para o farol de Itapuã, a gente vai coordenar um cruzamento do aeroporto aí no setor de decolagem das pistas 17 e pista 11. Mantenha um transponder normal, 500 pés, voe para o farol de Itapuã e aguarde. Pega o Delta Fox. Tem uma aeronave da Azul, Embraer 190, aproximando-se da final aí da pista 10. Ele está afastado agora a 11 milhas. Muito provavelmente o senhor vai ter que efetuar uma manobra de 360, mas vai ser com a torre de controle, que eu vou lhe autorizar a chamar agora 11895. Foi um prazer e até a próxima. Valeu, todo mundo. Silêncio, Delta Fox. Azul 4206, Serra Vitor 366, aproximação. Reduza, chegue o trem, chame a torre. 11895, câmbio. 3295, obrigado pelo apoio. Até a próxima, o 4206. Certo. Mike Serra Gol, desça para 2500. Está autorizado a aproximação, Renato. 2500, com Mike Serra Gol. A Delta Fox tem condições de fazer a espera na terceira milha da pista 107? Arrimar, Silvio. Arrimar. Gente, prossegue então para Arrimar. Sobre Arrimar, passa 1360, aguardando novas instruções. Informando agora a aeronave da Azul, Embraer 190, 9 milhas aqui da 10. Ok, 360, curva pela esquerda, sobre Arrimar. Aqui está pronto. Torre, Salvador. Boa tarde, 4206 da Azul, 2.5 milhas, Sierra Vitor 372, final 10, visual. Azul, 4206. Informa o tráfego, Papa Alfa 31, posição de 9 horas, não interfere com a aproximação. Pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 20 graus, 089. Repouso, pista no 0, 420. Sou Salvador, esse é o Papa Romeu, Bravo Serra, Serra, muito boa tarde. Bravo Serra, Serra, boa tarde, mantenha a posição sobre o farol de Itapuã. Mantenha Itapuã, Bravo Serra, Serra. Alfa Visual com azul na final 10, se autorizado, cruza 35 e aguarda para cruzar 28. Gente, Bravo Serra Serra está autorizando o cruzamento final da pista 35. Mantenha através toda a posição instaladora aguardando instruções para cruzar o campo. Afirmativa, mantenha o seu setor sul aguardando a autorização para 28. O Bravo Serra Serra. Qual é o controle de Salvador? Desça para 8000, ajuste no 095. 1000 kg Serra Lima para o controle. Positivo, suba para o nível de voo 090. Acione transponder 2223 a princípio. Autorizado azul 6919, chama ataque. Você aciona, chama ataque 6919. Tango Eco, Delta Fox, tráfego AVE, está autorizado sinal 17. Papa Romeo, Bravo, Sierra, Sierra, autorizando o cruzamento sinal da pista 28, reparte sobre o buraquinho. Autorizado 28, vai repartir o buraquinho, Bravo, Sierra, Sierra. Do 4206, Paulo aos 20, faça o 180 na pista para liberar via taxiway Delta. É, faz o 180 na pista e vai livrar via Delta, 4206. Salvador, boa tarde, gol 1166. 1166, Salvador, boa tarde, desça para 5015, Rui Serra Vitor 368. Beri 15, Serra Vitor 368. Serra Lima, contato radar, azimuth 240, 56 milhas, subindo para o 90, voando Mari, a princípio chegar na Mari, pista 10. É. Como se passa Serra Vitor 366 aproximação, reduz a check time, chame torre, 1895, cabida. Ok, obrigado, meu cordial, boa tarde. Obrigado. Salvador, boa tarde, Papão Romeu, Mike, Serra Golfo. Papão Romeu, Mike, Serra Golfo, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a televisão de pouso. Ok, aqui a fala foi após o 342, cancelar o cobrança, consegui fazer certo. Gente, o Papão Romeu, Mike, Serra Golfo, reparte para cancelamento. O Bravo Serra Serra trafegou no visual, transfere controle 120, decimal 8, no ROM. 128, grato, Bravo Serra Serra. Controle Salvador, o Bravo Serra Serra, o campo segue na sua escuta. Positivo, informe livrando a zona de controle, Bravo Serra Serra. Vai reportar o Serra Serra. Decimal 9, seu pouso 119. 7219, 4201. Eco Delta Fox, aos 22, livre corte da Arquinha via Papá. Também sim, desça para 5000. Desce para 5000, gol no meio, 400. Aqui se mantém o 090, controle de Marquinha. Jet. Papa Romeo, Tango Uniforme Charlie ao controle, desça para 7000, ajuste no 015, voe para Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, desce para 7000, Papa Romeo, Tango Uniforme Charlie. Senhor número 143, desça para 8000, 1015, chegada boa. Lima Kilo Bravo, mantenha, Papá. Taxi Azul 6919 com 122 a bordo, 4:30, Ribeirão Preto. Azul 6919, autorizado, táxi, ponte de da pistola 0, 2, Salvador 1, 18, 95, com 1015 no ajuste, bom voo. 1015, no ponte de espera, chama 1895, Azul 6919, grato, bom trabalho. Autorizado, final, Rinaldi. Está presente, voo para o Serra Vitor 366, gol 1166. 366. Boa noite, Salvador, boa tarde, Azul 6919, ponto espera da 10 pronto. Azul 6919, boa tarde. Autorizado, alinhamento e decolagem, pistola 0, vento 130 graus, 089. Alinha e decola da 10, Azul 6919. Mike Serra Golfo, voo autorizado, pistola 7, vento 130 graus, 089. No repouso, Mike Serra Golfo. Serra Lima inicia a descida agora para 5000. Descida agora para 5000. Salvador, desça para 9.015. 9.015, está liberado a velocidade ou está correndo? 250 a mais para evitar a espera. 250 a mais, estamos dando 24. Ok. Jet Quebec Kilo, devido à grande quantidade de aeronaves agora que se aproxima para Salvador, só vai subir e manter a princípio 3.500 pés, com 1.500. Falou-se 2.6. Lima, Kilo Bravo, ingressa na pista, segue o Cirrus, reporte pronto. Azul 6.999, decolado aos 2.7, controle 1.10, decimal 8. 10.08 agora com controle, Azul 6.919, boa tarde. X-Ray, pronto para cópia. X-Ray, pronto para cópia, 1869. 1869, autorizado Brasília, via Epsilon 17, nível de voo 360. Decolada pista 10, com primeira curva à direita, saída Arbor 1, Elefa. Transponder 5570, controle Salvador 120, décima 8. Então, Dael após 2000, é isso? Positivo. Pelo Serra Lima, início de vetoração para o sequenciamento. Curve à esquerda, voe na proa 320. Esquerda 320, fica. Salvador, rampa 02, 0 0. Isso para 5000 ajustado. Autorizado Azul 2591 no FAT 3, chama para ataque. Chama para ataque 2591. 1869, como é que eu provo? Autorizado voo 1869, portão 10, chama táxi. Vai chamar. Olá, eu já estou com a VAR, a fábrica do 7000, eu vim para a gente cair a BR-324, sempre eu vim com a 190. Gente, guardião. Frequência 1198. 098, voo no 645. 3894, desça para 7015. 2500, autorizado a Rinaldo. Controle, voo 1645. Voo no 645, estação vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 240, seu limite é radial 280, Salvador. Ok, vetoração direita 240, limitado pela 280 de Salvador, voo no 645. 50. Direita, proa 50, zero. Meu Tango Uniforme Charlie, para sua informação, tráfego 12 horas, 4 milhas, curvando à direita, passando 5.300 para 4 mil. Informação para o Tango Uniforme Charlie. Assistente, Tango Uniforme. Oceano 6143, desça para meia milha. Voo no 645, curva esquerda, na proa 200, limite permanece. Esquerda 200, permanece limite, voo no 645. Firme, deixa para 2500 pés, voo no 645, ajuste no 015. Desce para 2500, voo no 645. Ajustado no 015, voo no 645. Olha, boa tarde, eu estou passando Lima Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo, controle. Funcionado 5562 a 3, na sua escuta. Que suba para o nível 00, voe Argo. Argo 100, aquilo bravo. Então, na posição que a Vitor 366 tem um caroço ali, pesado. O voo no 645, gostaria, se possível, voar direto a Serra Vitor 372. Voo 645, reduza para 1709 e aguarda a autorização do Serra Vitor 372. Positivo. Voo no 645. Forma que quando for autorizado vai ter que fazer desvio pela esquerda, ok? Pela por conta da formação. Sete. Geral. Ele. Trafica aí. Um abraço. Voo 1166. Chama agora para o instalador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, boa tarde, 66, baixado, travado, avistando. Voo 1166, ponto autorizado, pista 0, vento 1, 10 graus, 109. Autorizado, posto.